que eu dou uma câmera filmando. Sempre um guarda pra estar me revistando. Constante rastreador sempre em você. Toca o celular, você vai logo atender. Várias teorias, mil conspirações. Cada um com seus demônios e as suas frustrações. Não sei se posso chamar de conspiração. Desigualdade que faz pobre ficar preso e rico não. E agora me corrija se eu tiver errada. Mas a população negra ainda não é aqui, é mais assassinada. E essas coisas acontecem bem diante de você. Jornal que te dá medo até mesmo de viver. Pare e reflita o que é conspiração. Mas pra mim ela habita toda essa nação. Tenho uma leve impressão que tô nas mãos de alguém. Olho pro lado, olho pro outro e não vejo ninguém. Quem é que tá segurando as cordas da dominação? Tenho uma leve impressão que tô nas mãos de alguém. Olho pro lado, olho pro outro e não vejo ninguém. Sorria, você está sendo filmado, cê tá ligado? Quem está do seu lado? A confiança não é regra no mundo de exceção. Preste atenção a quem se diz irmão. Se o universo conspira, o homem mais, se no bem ou mal, aí tanto faz. Foi dada a largada que os jogos comecem. Nem sempre vencem os que merecem. Roleta russa, jogada de cartas marcadas. Trairagem ou sorte na hora errada. Se é coisa do destino, o tempo irá dizer. Então aí, não pague pra ver. Tenho uma leve impressão que tô nas mãos de alguém. Olho pro lado, olho pro outro e não vejo ninguém. Leve impressão que tô nas mãos de alguém. Olho pro lado, olho pro outro e não vejo ninguém.